Suffering for. Um programa de João Tacanho. E as más condições de vida do povo jamaicano foram a principal inspiração para os cantores de reggae. Após a reivindicação da ilha para a Espanha, feita por Cristóvão Colombo, que chegou pela primeira vez às Antilhas em 1494, e depois subsequentes colonos europeus e escravos, os nativos da Jamaica viveram um clima de opressão, primeiro da Espanha e mais tarde da Inglaterra. Nativas, os Taino e Arawaks, foram assassinadas em pouco tempo. Os espanhóis escravizaram a população indígena e trouxeram escravos africanos para este território. Quando os ingleses capturaram a ilha em 1655, trouxeram igualmente escravos negros e, em breve, passou a ser esta a população predominante em número. Alguns deles, libertados pelos espanhóis quando os ingleses tomaram a ilha, ou, posteriormente, fugidos das plantações de açúcar, refugiaram-se nas montanhas e resistiram à subjugação britânica. Estes descendentes de escravos africanos, designados por Maroons, e que viviam em comunidades livres e isoladas no interior, combateram a potência colonial durante o século XVIII. Estes Maroons formam ainda hoje uma comunidade autónoma na cultura jamaicana. Yeah. Africans. Yeah. As it's been said already, let it be done. Yeah. We are the children of the Rasta man. We are the children. Embora a Jamaica tenha atingido a sua independência em 1962, o clima de tensão e de controle continuou durante os anos seguintes. O nome atual do país deriva do nome em língua arawak, Jamaica, que significa terra de madeira e água, ou terra das nascentes de água. Pouco colonizada pelos espanhóis, a situação estratégica da ilha, nas rotas de comércio colonial, atraiu a atenção dos ingleses e, em 1655, a Jamaica foi capturada pelo almirante William Penn e pelo general Robert Venables. 5 anos mais tarde, todos os espanhóis tinham sido expulsos pelos ingleses que, para além de tornarem a ilha um lugar cujos rendimentos provinham em grande parte da pirataria, desenvolveram a cultura da cana-de-açúcar. We'll be right back. Hurry, oh hurry, Teve a sua origem na Jamaica nos finais da década de 1960 do século XX e sofreu influências dos estilos antecedentes, mento, ska, rocksteady, dub music e jazz. O ska consiste na mistura entre o mento e o calypso das Caraíbas com o jazz e rhythm and blues dos Estados Unidos. Oswald Williams, conhecido por Count Ossie, um percussionista da comunidade Rastafari, gravou o primeiro disco de ska. O modo de vida Rastafari admite o uso espiritual da cannabis, rejeita uma sociedade generada pelo materialismo, a opressão e os prazeres sensuais aos quais chamam de Babilônia. Legalize it, yeah, yeah, and I will advise.

revolutionary, and I don't want my people to be tricked by mercenaries. Brother, you're right, you're right, you're right, you're right, you're so right. We'll have to fight. A década de 1970 foi a época dos grandes sucessos do reggae. Várias músicas marcaram a época e alcançaram o topo na lista de sucessos das rádios, como A Shot the Sheriff, editada em 1973, e No Woman No Cry, do álbum Natty Dread, 1974, Bob Marley and the Wailers, e Legalize It, de Peter Tosh, tema contido no álbum homónimo de 1976. Winston Hubert McIntosh, mais conhecido como Peter Tosh, foi o músico pioneiro do reggae, conhecido pela sua luta pelos direitos humanos e legalização da marijuana ou cannabis. Foi assassinado a 11 de setembro de 1987, vítima de uma tentativa de assalto. Thank you. Peter Tosh nasceu em Westmoreland, a parte mais ocidental da Jamaica. Aos 15 anos de idade, a sua tia morreu e mudou-se para Kingston. O jovem McIntosh começou a cantar e a tocar guitarra bem cedo, inspirado pelas estações americanas que ele conseguia sintonizar no seu rádio. No começo da década de 1960, conheceu Bob Marley e Bunny Wailer, formando o grupo Wailing Wailers. Depois de Marley regressar dos Estados Unidos em 1966, os três envolveram-se com a religião Rastafari, mudando o nome da banda para The Wailers. Publicou 7 álbuns a solo entre 1976 e 1987. Teve 11 filhos de várias mulheres e adotados. Este é o número oficial referido no site do cantor. Considerava a cannabis como uma erva curativa, um sacramento e uma ajuda à medicação. Sustentou a legalização desta droga. Pensava, lendo passagens da Bíblia, como os Salmos, que o seu uso era comum na época e não reprovável. Em 1977, descobriu uma ferida debaixo da unha do dedo do pé direito. A ferida não cicatrizou e a unha posteriormente caiu. Foi então que o diagnóstico foi feito. Marley sofria de um melanoma maligno. Os médicos aconselharam a amputação do dedo, mas Marley recusou-se devido aos princípios rastafaris que diziam que os médicos são homens que enganam os ingênuos fingindo ter o poder de curar. Em 1980, após perder os sentidos em Nova York durante uma sessão de jogging, Marley, depois de um raio-x, percebeu ter 5 tumores, 3 no cérebro, 1 nos pulmões e 1 no estômago. O seu cancro estava generalizado e morreu no ano seguinte. find its reason in every season. I'm looking in your big brown eyes. say to you, hey, girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. Publicou 13 álbuns entre 1965 e 1983, sendo o último póstumo. Bunny Wailer, também conhecido por Bunny Livingstone ou Ja B, viajou em digressão com os Wailers pela Inglaterra e Estados Unidos, mas ficou relutante em deixar novamente a Jamaica. Ele e Tosh foram marginalizados no grupo quando os Wailers começaram a fazer sucesso internacional, com todas as atenções focadas em Marley. Wailers e Tosh subsequentemente deixaram a banda para seguirem uma carreira a solo. Foram substituídos pelas I3, um grupo feminino composto por Rita Marley, Judy Mowatt e Marcia Griffiths, numa estratégia com o objetivo de ampliar o sucesso dos Wailers no mercado não-jamaicano. Depois de deixar o grupo, Bunny fixou-se mais em seus princípios e valores espirituais. Assim como os outros Wailers, ele era um Rastafari declarado. Produziu alguns dos seus álbuns, além de compor e regravar a maioria do material do catálogo dos Wailers. Obteve sucesso gravando temas apolíticos com características pop e para dançar. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens the dream of lasting peace. World citizenship, rule of international morality, will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war, miss a war, war in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war, rumors of a war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. Yeah. Teve locução de José Gonçalves e João Soares Santos. Realização de João Tacanho. Thank you. and I will feel alright. Saying, let's get together and feel alright. Whoa, whoa, whoa, whoa. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind? Just a savior's own belief. One love. What about a one heart? One heart. What about a let's love? Get together and feel alright. As it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. Fight is holy, I'm a Gideon. One love. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of